Ouvimos Jerome Kern, abertura de Showboat. A London Sinfonieta foi regida por John McLean. Agora de Johannes Brahms, concerto número 2 para piano e orquestra em Dó menor, opus 18. Movimentos Allegro non troppo, Allegro appassionato, Andante, Allegretto gracioso. Nelson Freire, piano. Orquestra Real do Concertgebouw de Amsterdã, regida por Ricardo Chaigui. Thank you. Brahms, concerto número 2 para piano e orquestra em dó menor, opus 18. Movimentos Allegro non troppo, Allegro appassionato, Andante allegretto gracioso. Nelson Freire, piano. Orquestra Real do Concertgebouw de Amsterdam, regida por Ricardo Chailly. Encerrando assim o programa de hoje. Seleção musical Viviana Morilla. Trabalhos técnicos Almir Amador e Anderson Sonsini. A apresentação Fernando Uzeda. Uma boa tarde a todos e até amanhã no mesmo horário, aqui pela Cultura FM. Até lá. Concerto do meio-dia. Realização Cultura FM, emissora da Fundação Padre Anchieta.